troca de nome. Ressurja a mesma voz de bone. Não deixa o safado impune. Nós é imune. Não cai na lava de imagem. Gravata que na impune. Te mata bem na picadilha, canalha. Gera bagunça. Quando aumenta a conduça. Promete mais um cumpre, safado, filha da puta. Beijo ilusão a 25 a cada trago. Criança não aprendeu a ler, mas já fuma cigarro. É fato que a sua ensina educa mais do que a escola. Também te mostra troca, creme e cheiro de pólvora. Mas é normal aqui, pra quem nasceu aqui. Nosso super-homem não tem capa nem tá no chip. Onde se aprende a nunca chamar cana. Cê já se forma homem, nem aprende o que é infância. Vida bem diferente, sem marcada até filme. Mas ser final feliz, porque a história é toda bruxa aqui. Nada nativo, não importa os cantos da city. É o mesmo pique, maloca, maca e resiste. Contra opressão, todo vapor, nada nativa. Pega sua sempre e vai pra cima, de uma fina. Nada nativo, não importa os cantos da city. É o mesmo pique, maloca, maca e resiste. Contra opressão, todo vapor, nada nativa. É ano novo, vida nova, não se ilude que é todo do mundo. E é pra todo mundo se afundar e cada vez mais fundo. Quer ganhar sem luta, não quer povo na rua. Bem-vindo novamente à moderna ditadura, filho. De todas as putas que uma só não é possível. Fazer uns arrombados desse merece castigo dos. Pior que existe daqueles big filme. Aonde morre todo mundo, nem bonzinho vive. Eu não sou sem compaixão, só que por mim lá explodia. Palácio, Brasília, Dilma, e que se foda, Dilma. E que se foda novamente, tô nem vendo. Safado de cada governo, merece o mesmo pó. Já tá na hora, é agora do melhor pra nós. Só soltar a voz, e pra cima que é com nós. Voz, povo, tudo lido, não existe quem segura. Minhas viaturas, ó, que vira chuva. Nada nativo, não importa os cantos da city. É o mesmo pique, maloca, maga e resiste. Contra opressão, todo vapor, nada nativa. Pega seu sempre e vai pra cima, uma fina. Nada nativo, não importa os cantos da city. É o mesmo pique, maloca, maga e resiste. Contra opressão, todo vapor, nada nativa. Nada nativo, não importa os cantos da city. É o mesmo pique, maloca, maga e resiste. Contra opressão, todo vapor, nada nativa. Pega seu sempre e vai pra cima, uma fina. Nada nativo, não importa os cantos da city. É o mesmo pique, maloca, maga e resiste. Contra opressão, todo vapor, nada nativa. Nativa.